bagunçada realista. Estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o podcast que não tem medo de mostrar sua verdadeira face. Hoje voltamos ao nosso compromisso mensal de 2018 e vamos conversar sobre mais um gibi do Super-Homem, o maior herói de todos os tempos, que completou 80 anos de vida. Acesse o artefinalhq.com.br e ouça os outros 8 episódios especiais totalmente dedicados a grandes histórias do Azulão. E aqui comigo, para dar seguimento a essa belíssima empreitada, está ele, que acredita em OVNIs, extraterrestres, paranormalidade e que as lutas do Telecat são verdadeiras, Marquito. E eu tenho uma conhecida que colocou o nome do filho dela de Kal-El. Mesmo. É verdade. E ao seu lado, ele que desistiu de ir lá fora pra procurar a verdade, porque tá muito frio, Vitor Azambuja. Eu tenho um amigo que colocou o nome da filha de Lara também, olha aí. Aí, temos que apresentá-los. Tem que se conhecer. Pois bem, amigos e amigas, o gibi de hoje é nada mais, nada menos que Super-Homem Identidade Secreta, uma minissérie em 4 partes escrita pelo Kurt Busiek e magistralmente desenhada e pintada por ninguém menos que Stuart Immonen. Originalmente saiu lá fora entre março e junho de 2004 e por aqui a Panini publicou no mesmo formato entre janeiro e abril de 2005 e posteriormente encadernado em junho de 2006. Vitor Azambuja, conte-nos sobre esse gibi que você tanto adora. Não, e tá republicando agora em edição formato luxo, né? O Pilha de Gibis aí sempre surfando na crista da onda. A gente já tinha Identidade Secreta na programação, a Panini ficou sabendo e resolveu relançar esse material. Exatamente. É que nem 4 estações, né? Ninguém nunca falava em 4 estações. Aí a gente resolveu gravar um podcast com as estações, sai encadernado pra você aí. Pilha de Gibis só fala de gibi velho, mas que você consegue comprar, né? Isso é importante. Isso é importante. Cara, eu gosto muito dessa história. Eu li quando saiu, eu tenho a minissérie original, essa saiu em 2005 aqui, mas ela é uma história de 2004, né? Saiu bem seguidinha. É, tá até saindo uma minissérie equivalente com o Batman lá fora, pelo que eu fiquei sabendo. Só que talvez chegue aqui só ano que vem. É, essa mini do Superman, ela pega aquela premissa do Superboy Prime, né? Daquelas histórias pré-crise ainda, que tinha um menino numa cidade do Kansas, que seria o nosso universo, né? Onde o Superman era só um personagem de história em quadrinhos e desenhos. Só que esse menino se chamava Clark Kent, porque os pais dele tinham um sobrenome Kent, acharam que seria muito engraçado colocar o nome dele de Clark, e ele ficou Clark Kent. Não por acaso ele era bem parecido com o Superman, também moreninho e tal. É, e um belo dia ele descobre que ele tem os poderes do Superman. Por quê? Não sei. Questões, como diria o filósofo Durval. Mas isso não importa. Essa é a premissa do Superboy Prime, que ficou mais conhecido depois da Crise Infinita, né? Como um vilão, mas era um personagem que existia no pré-crise numa terra paralela, né? A Terra Prime. E o Kurt Busiek aproveitou isso para contar uma história diferente do Superman, que você pode até argumentar que não é o Superman, né? É um menino chamado Clark Kent, numa terra igual a nossa, não é o Clark Kent que a gente conhece, ele não veio num foguete, ele não é adotado. A origem dos poderes dele, já adianto, não fica claro na história, né? Fica só subentendido, mas isso não é importante. E o Kurt Busiek aproveitou para contar uma história que eu considero, assim, lendo hoje, que deve ser alguma coisa de autobiográfica, assim, sabe? Esse Clark, ele é muito mais reservado, né? Ele não faz questão de aparecer, ele faz questão de continuar sendo uma lenda urbana, né? Ele usa o uniforme só pra justamente ninguém levar a sério as aparições dele, né? Porque aí alguém vai dizer, foi o Superman que me salvou, aí ninguém acreditaria, né? Porque o Superman é só um personagem, como era no nosso universo. Ele é um escritor, a minissérie conta várias fases da vida dele, né? Desde a adolescência até a velhice, né? Termina com ele bem mais velho, já se aposentando e tal. Mostra ele morando no Maine, quer dizer, tem algumas semelhanças assim com o Kurt Busiek, que até quando ele tá mais velho, assim, de barba branca, parece o Kurt Busiek mesmo, só que magro, né? Então, assim, o título Identidade Secreta não tem tanto a ver com o fato dele estar guardando a identidade dele pra si, quanto também com o fato dele ser muito reservado em relação a isso, né? Ele não compartilha com ninguém que ele tem poderes, o mundo não sabe que ele tem poderes. Eu gosto muito, é uma história que eu li 12 anos atrás, eu era estudante, tava no meu primeiro emprego, em escritório de advocacia, assim, tinha outras coisas na cabeça. E achei muito legal. E eu li hoje pra gravar o podcast. Tô aí com 12, tô fazendo 12 anos de formado hoje. É, tô com uma filha na barriga da minha esposa, então tô com outra cabeça, assim, inclusive com alguns fiozinhos brancos, não muitos. E a história ainda mexe comigo, assim, sabe? Acho que é um negócio que daqueles que vale a pena ler e reler, assim. É, você falou, assim, que fica subtendido a origem dos poderes dele. Pra mim não fica, não. Ele simplesmente não explica. Pois é, eu já ia perguntar qual é a origem dos poderes dele. Ele pesquisa lá na história, né? O Clark tenta ir atrás de relatos, de aparições, de algumas coisas que aconteceram na época que ele adquiriu os poderes ou antes. Ele não acha nada. E aí o... Não, ele acha. Tem uma história de um... É que ele não fecha a questão, mas ele tem uma história dos meteoros que caíram mais ou menos na época que ele era criança, no Kansas. Ah, assim, não, aí eu acho que é forçação. Eu também acho, que você tá forçando muita amizade. Não, mas não é importante, é isso que eu tô dizendo. Não é. Ele dá uma explicação, se você quiser uma explicação, você vai lá e pega essa, entendeu? Não, mas eu nem quero explicação, eu acho que também eu concordo com você, não é nem esse o debate da história que se propõe. Até fica melhor por isso. Eu penso que se ele botasse uma solução, qualquer uma que fosse, se ele é alienígena, se foi meteoro, se ele é um mutante, se é um mundo que tem mutantes, o que for, eu acho que desviaria muito da proposta inicial, que é outra completamente diferente, né? Então, pra mim funciona sem isso. Em momento algum, assim, da primeira vez que eu li, da segunda vez que eu reli, tem uns 2-3 anos que eu reli essa história, e agora que eu reli pra gravar de novo, assim, isso em momento algum me incomodou. Nunca foi um problema pra mim essa questão de onde vem os seus poderes. Até porque é legal, né? Ele é um aquele pirraio como qualquer outro, né? Ali no interior dos Estados Unidos, tem uma escola pública, meio, tem o cara lá, o Flash Thompson dele lá, né? Que bota ele pra arrumar em cima dele, blá, blá, blá. Ele é apaixonadozinho sem sorte pela menina lá, que não dá muito valor pra ele e tal. E do nada ele começa a voar. Tá lá deitado, vai sair pra acampar, que é a coisa que ele gosta de fazer. Lá começa a voar e percebe que tem poderes. Enfim, pra mim, sabe, isso num momento algum me incomoda. E se você olhar pra o final da mini, que ele fala, ele já mais velho, né, já avô, fala que é, os meta-humanos, que não são chamados assim, mas... As pessoas com poderes já são uma coisa comum, já fazem parte da sociedade, com firmas especializadas, participam de esporte, de coisa do governo. Se você for pensar na frente, você até pode imaginar que ele seria o primeiro humano de uma nova fase da evolução, já que depois de um tempo começou a aparecer outros com poderes também. Mas isso, em nenhum momento, eles fecham questão, né? Mas isso daí é igual o que acontece com o Super-Homem, né? O Super-Homem é o primeiro herói de todos. E aqui também, né? Da mesma forma. Como ele foi o primeiro, e a partir dele, né? Depois dele, veio os filhos, vieram os netos, e daí vai se espalhando pelo mundo. Vão surgindo outros heróis, né? É, mas não são todos descendentes dele, né? Tanto que ele é capturado jovem ainda, adulto. E eles falam que já tinham outros que o governo estava investigando, mas que ele é o que mais se manifestou, assim, né? O mais forte e tal. Cara, essa parte do governo todo, ele é muito interessante, né? O Kurt Busiek, ele nem diz que o governo é mau, nem diz que o governo é bom. Depois ele até dá, assim, um afago, né? Não, na verdade o cara era legal. Mas é muito interessante isso dele ter que se esconder, dele tentar preservar a família dele. As coisas que ele faz para enganar o governo, né? Muito legal. Ele entra num túnel subterrâneo que ele escavou e sai no mar lá no outro lugar que não tem nada a ver onde ele mora, né? Aí fica dando volta pra enganar. O governo chama ele por sinal ultrassônico, aí ele espera o sinal ir pra outro lugar. Cada vez o sinal vem de um lugar pra ele responder, né? É muito bacana. Eu concordo com isso dele da forma ambígua. Pelo menos eu vejo assim, como o Kurt Busiek, ele trata o governo, né? Até porque a minissérie foi lançada em 2004, foi o ano da reeleição do George W. Bush, né? A minissérie foi publicada antes da eleição, né? A eleição foi em outubro, novembro, a publicação foi no começo de 2004, mas já estava em campanha, né? Ele já era bem criticado fora dos Estados Unidos, né? Principalmente. Os ingleses batiam muito neles, né? A Inglaterra, o The Guardian, eu acho, publicou uma capa assim, esculhambando os americanos de imbecis por eleger ele, por reelegê-lo depois, né? Então já existia toda essa crítica ao seu governo. E eu acho que esse gibi também se insere nesse momento. Tudo bem que ele dá uma ele bate primeiro com força, né? Porque no primeiro momento o governo americano já é o inimigo, né? Primeiro seria aquela jornalista da primeira edição. Mas depois o governo americano aparece como inimigo. O inimigo dele, no caso, né? Seria o Lex Luthor dele, já que quer sempre derrubá-lo, quer estudá-lo, quer pegá-lo, transformar ele em outra coisa. Naquela ideia que ele fala, né? Porra, vocês, eu sou seus amigos, tal, tá? Nós não somos inimigos. Mas o cara fala, não sei até quando você vai ser, se você vai se rebelar, se você vai ficar do mal, coisa e tal, né? Mas num primeiro momento, o governo americano é sim o inimigo, né? Tanto que ele fala, quando ele vai conversar lá com a gente, né, com o Malloy, ele fala, na área de política. E depois ele diz, porra, os caras estão colocando política no meio, eu sei que é difícil separar, tal, a forma como as missões são feitas. Então ele tá sempre ali dando aquela porradinha no Bush. Ele não fala quem é o presidente não aparece, mas precisa, uma pesquisa simples você descobre lá, que é no ano da reeleição do Bush, né? Tem uma passagem que ele diz, eu queria resgatar esses reféns semana passada. Você esperou até agora que tava nascendo as filhas dele, né? Foi bem no momento do parto das filhas que ele ficou ouvindo, eu achei isso muito legal. Ele tá lá do outro lado do mundo, mas ele tá ouvindo o parto, né? E ele fala, vocês esperaram até agora, eu queria ter resgatado semana passada, vocês não deixaram. Só que aí ontem teve o início da campanha eleitoral, com o debate presidencial e tal, então agora eu posso resgatar, né? Porque a campanha já começou. Quer dizer, ele é bem isso que você tá falando, né? Não, ele dá esse tapinha de luva, né? E é engraçado que você fica... Eu não sei, eu relendo, né? Eu nunca tinha relido essa mini, eu só li quando foi lançado. Também só tenho a minissérie, né? Que a Panini lançou. Aí eu fui reler pra gravar o podcast. E a impressão que eu tinha era que a qualquer momento ia dar ruim no gibi. E você lendo ele todo, não dá, né? Talvez a parte mais tensa foi aquela parte que ele foi capturado, mas que ele conseguiu... Ele ficou um final de semana preso, né? Ele conseguiu se livrar e viu que o governo estava realmente tentando estudá-lo. Tinha corpos, outros corpos, corpos inclusive de bebês ali no laboratório que ele ficou preso. Mas depois disso, não teve nenhum momento que você... Que deu ruim, realmente, né? Que ele sempre conseguiu superar o que apareceu. Mas nessa hora, principalmente, que é aquela coisa clássica, né? A esposa, que se chama Lois, né? Que a gente não comentou isso, que além dele sofrer todo tipo de bullying por ser homônimo do super-herói, né? Todo aniversário ele ganhava bonequinho, ganhava revista, era zoado na escola... Aí o pessoal do trabalho dele vai, arranja um encontro dele com uma Lois. E aí ele fala que ele já foi apresentado para não sei quantas Lois, para Laras, para Lana... Cat Grant. Nem entendeu, ele não sei entender. Quem é Cat Grant? E aí você... É aquela coisa bem clichê, né? A esposa tá grávida, ele tá querendo estar ali, mas... Por um motivo alheio à vontade dele, ele não pode estar, ele tá resolvendo uma outra coisa, então você já fica naquela tensão. Ou ele vai ser preso, ou vai ser desmascarado, ou então vai dar ruim no parto e alguém vai morrer. E não acontece isso, né? Ele consegue se dar bem, né? Todo mundo acaba ficando feliz, ele continua fazendo o que ele gosta ou o que ele precisa fazer com os poderes dele. E com a família, né? Isso é uma coisa, é uma história do Superman, né? Ela tem que ser otimista, né? Você não vai fazer uma história sombria do Superman em que tudo dá errado. Não é esse o personagem, né? Por isso que eu acho legal, porque é uma história do Superman sem ser o Superman que a gente conhece, mas tudo que a gente gosta do Superman, da personalidade dele, de o que ele representa, tá tudo ali, né? Nesse Clark Kent dessa minissérie. E mesmo de forma sutil, ele... constrói esse Clark Kent dessa forma por meio dos pais, né? Tem aquela toda gozação dos pais em cima do nome, né? Que não é gozação. Essa, inclusive, é a parte que eu mais me identifiquei, porque se tem uma pessoa que mais tirando com a minha cara na minha vida, sempre foi minha mãe. Minha mãe assim, é a pessoa que mais tira sarro comigo, assim, de apelido, eu lembro, assim, eu pivetão, assim, 14, 15 anos lá em Pão de Açúcar, e minha mãe sempre vendeu roupa, né? Vendeu roupa, assim, em sacoleira. E aí ela tem umas meninas lá em Pão de Açúcar que vendia roupa pra ela, né? Ela vendia e tirava uma porcentagem pra essas meninas. Então ela conhecia muita garota, assim, só que mais velha, né? De seus 18, 19, 20 anos, e ficavam todas conversando ali na praça Pão de Açúcar. E às vezes eu passava e minha mãe, ó, tá isso daí? Nunca beijou na boca, sabe? Esse tipo na frente das mulheres, sabe? Era muito alta, né? Peguei pelo que você ontem. Pelo que você contava pra gente, não era só isso que ela falava pras meninas, não. Não, ela fazia pior, mas é isso que eu tô dizendo. Eu me identifiquei com essa parte, né? No caso da minha mãe, era uma coisa direcionada, né? Ela fazia isso muito, né? E no caso dos caras foi tipo uma homenagem que eles fizeram ali com o nome. Eles zoavam ele. Aliás, sim, eles zoavam no aniversário, dar um presente, uma camisa, uma coisa. E era uma coisa muito específica, né? Minha mãe era com tudo, porra, que entrava com a minha cara, entendeu? Não tem uma hora que ele vai perguntar pra mãe dele se ele é adotado e tal. E ela diz, é assim, a gente achou no foguete. Ela tava zoada, né? Pois é. Peraí, isso explica tanta coisa sobre o Dão saber disso. Você não sabe nem a metade do que a gente sabe que ele contou pra gente que a mãe dele fez com ele. Bom, e aí, mas assim, não é tão descarado, né, quando acontece com os pais do Clark Kent original, do Gibi, né, do Super-Homem mesmo, mas tem essa toda influência do pai, porque esse também é um debate que percorre a história, né? Ele tem grandes poderes, é o único do mundo, aparentemente, mas ele não usou isso por outros fins, né? Ele nem conta pros pais, né? Ele fala que nunca contou pros pais. Ele diz em vários momentos do texto que isso é uma coisa dele, é uma coisa que ele guarda pra ele. Ele diz, não, eu decidir que eu vou usar os meus poderes pra salvar as pessoas. Ninguém tem nada a ver com isso. Tem uma hora que ele tá falando com a Lois, a esposa dele, né? Que eles vão ser pais. Ele diz, ó, quem sabe eu paro de usar meus poderes, aí o governo não vai ter como me achar, né? Ela diz, não, você não vai parar. Se você parasse, você ia ser infeliz. Isso é uma coisa da sua personalidade, a parte de quem você é, você tem que continuar usando seus poderes. Essa identidade secreta é uma coisa bem de identidade mesmo, sabe? Ele é assim porque ele é assim, ele precisa ser assim. Ele é fundamentalmente bom, ele é fundamentalmente altruísta, muito embora ele seja aquele cara que é quase antissocial, assim, né? Ele é bem aquele estereótipo do escritor introvertido, né? Ele ia acampar quando era adolescente pra ficar sozinho, longe dos pais. Não que ele não gostasse dos pais, mas ele gostava de ficar sozinho. Ele não tinha amigos na escola, ele não tinha amigos no trabalho. Quando ele encontra essa Lois, que ele se apaixona, ele diz, puxa, é a primeira pessoa com quem eu sinto vontade de compartilhar o meu segredo, né? E vai assim até o fim da história. Tanto que ele não conta nem pras filhas, né? As filhas que descobrem. Essa parte das filhas tem a ver com isso da identidade também, com o fato dele falar que foi decisão dele, né? Quando ele começa a desconfiar que as filhas também têm poderes, que é quando ele tem aquele tufão, aquele furacão lá, que ele vai tentar parar e ele vê lá duas figuras, ele fala com a Lois e a Lois quer falar com as filhas, quer confrontar as filhas. Ele, não vamos fazer isso, vamos dar a oportunidade para que elas falem, né? É uma decisão delas contar ou não pra gente. Aí ele deixa lá o diário, né? Ele deixa lá o diário que ele prepara para elas, que diz que elas gostam de ler os manuscritos dele, dos livros dele. Ele deixa lá, mas aparentemente elas não mexem no diário. E ele respeita a decisão delas, né? Tanto é que só depois, quando ele tenta lá salvar um trem que descarrilou, que elas chegam pra ajudar, que elas se revelam pra ele, né? Fica aquela coisa de ele sabia, elas já sabiam, mas ainda não tinham conversado sobre isso, né? Tipo, aquela coisa de você chegar pro filho, filho, você é gay? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá usando droga, sabe? O que você não tá me contando, né? Mas é uma decisão sua. É bem... Eu acho legal isso. Eu acho até um pouco exagerado a maneira como ele... É isso dele não falar com as filhas quando ele sabe que elas têm, que elas têm poderes. Eu acho um pouco exagerado, né? Ele poderia chegar e aí, o que vocês fizeram ontem à noite, né? Tava rolando uma tempestade e tal. E o que ele faz é deixar o manuscrito dele, né? O diário dele na mesa pra ver se elas vão ler e tal. Aí ele chega à conclusão que elas não leram, mas depois... quando elas se revelam, fica claro que elas já sabiam o tempo todo que era ele. Eu puxei por esse assunto porque, assim, muita gente faz críticas a essa forma da como é apresentada a personalidade do Clark Kent original, né? Por ele ser assim e tal. E sempre tem aquela explicação da criação dele, dos pais, de como o pai e a mãe, né, o criaram pra ele ser uma pessoa boa, pra ele fazer o bem, pra ele aproveitar, pra ele usar os seus poderes pra fazer o bem, salvar as pessoas. E aqui, tudo bem que é uma história muito bem escrita, é uma história muito boa, cativante, emocionante, divertida, né? Tem todos esses elementos. Fica muito incrível, né? Assim, não é, você não precisa... Isso não surge pra mim como uma crítica, né? Você não precisa achar ruim porque o super-homem vai falar aos pescoteiros. Porra, mas é claro, sabe? Ele é muito... Ele tá muito acima do resto da humanidade, sabe? Ele é aquela coisa que aparece... Aquele tipo de pessoa que aparece de vez em quando na humanidade. Ele tá sempre... Que é sempre superior, né? Nesse sentido do altruísmo, da bondade, pela bondade, de sempre procurar fazer o bem, né? Então você não precisa de uma história emocionante, cativante, pra mostrar esse lado dele, né? Que é uma coisa que não existe no filme. Eu vou sempre... Não adianta, pode ficar com raiva de mim pro resto da vida. Eu vou sempre puxar isso. É, tem quem não concorda, a gente às vezes fala, reclama comigo, bicho, o Snyder não entendeu, ponto. Isso é o super-homem. Super-homem é isso daí, não é outra coisa. O super-homem sempre vai achar uma outra alternativa. É aquela história lá do Alamu, né? Lá do final do pré-15. Quando ele mata o Miss Plix, ele deixa ser o super-homem. Não faz sentido ele ser o super-homem dessa forma. Ele sempre, ele fala isso pra Lois, né? Lá no, com o Alamu, né? Ele sempre, eu sempre vou achar uma alternativa. Eu sempre tenho uma outra alternativa. Essa não é o final. Mas quando eu não acho, eu deixo ser o super-homem. Então é isso que eu falo do filme, né? Então aqui tá muito bem provado isso. Você consegue mostrar isso, esse lado do super-homem, sem ser apelativo, sem achar que ele é um bobalhão, ou o que for, sabe? Então, essa essência do personagem tá muito bem descrita nessa minissérie, que comprova e complementa todos os outros 80 anos de cronologia dele, mesmo que ele não tenha sido assim desde o começo, né? Mas isso faz, pelo menos pra mim, faz muito sentido a partir daí. E uma outra coisa que tem nessa história também é que a gente sempre fala, ah, Superman é um personagem muito poderoso, pode fazer tudo, e o Kurt Busiek faz uma minissérie de 4 partes, 50 páginas, onde não existe um super vilão, né? Ele faz uma história muito boa, que tem muita ação, sabe, tem grandes passagens de ação lindas que o Stuart Timoney desenha, assim, coisa belíssima, com os painéis lindíssimos, sem um super vilão, sem um Lex Luthor, sem nada disso. E funciona, não tem alienígena, não tem monstro, não tem nada sendo da Terra, não tem invasão, não tem absolutamente nada. É um mundo como é o nosso mundo, só que com o super-homem. E fica muito bem feito, assim, fica muito... Você se convence por essa história, sabe? Você não precisa de coisa de muito malabarismo pra fazer a história do super-homem. Outra coisa que eu acho legal é quando, já no final da minissérie, o agente lá do governo, que era o contato dele, o Malloy, chama ele, né, pra falar, ó, eu tô me aposentando, vai vir outro pra ficar no meu lugar, mas você não precisa se preocupar porque a gente não vai mais te chamar, não tem mais necessidade de você estar com a gente e tal. E aí ele até fala antes, devia ter trazido uma garrafa de Scott pra ele e tal. E aí, no final, ele vai e fala, não se preocupe, Clark. Aí ele, como é que você sabe, né? Ele fala, você não foi tão cuidadoso quanto você imaginava que era. Mas não se preocupe, não ninguém vai te procurar, tal. Não, você ajudou a gente, ninguém vai atrás de você a partir de agora. Você pode ficar tranquilo. Ele fala que só ele sabia e ele destruiu qualquer relatório, qualquer coisa, né, que pudesse comprometer o Clark, né? E aí isso torna ainda mais crível, né? Porque seria praticamente, por mais que ele tomasse cuidado, por maiores, sei lá, poderes que ele tem, que ele pudesse fazer para tentar eliminar qualquer tipo de evidência que era ele, é praticamente impossível você passar tanto tempo se relacionando com um agente do governo, ou mesmo sem ter essa relação tão direta, que eles não saibam quem é aquela pessoa, né? Mas aí o Kurt Busiek mostra toda a sua paixão pela Era de Prata, né? E todo aquele tipo de coisa que o... toda forma de disfarce que ele faz pra esconder, né? É, ele coloca... Ele usa aplique na orelha, coloca algodão na bochecha, tipo o Kiko, né? Tenta mudar a voz. Não, ele já é bem mais cuidadoso que o Superman clássico dos quadrinhos, né? Porque o clássico não tá nem aí, ele sai voando do apartamento dele, ele só fica ali por Metrópolis mesmo, sabe? Esse aí já é bem mais cuidadoso. É, mais ou menos, né? Porque aí, daquela vez que ele foi preso pelo governo, a primeira atitude dele quando saiu foi comprar um óculos, então... Uma coisa que me chama atenção nessa história é essa questão dos poderes. Eu acho muito legal as histórias que mostram que o Superman é uma força da natureza que vai durar para sempre no universo, né? Um grande desastre do Superman, um DC 1 milhão, aquela história recente que a gente comentou do Action Comics 1000, né? Por outro lado, eu gosto muito nessa história da Identidade Secreta, que ele tem um começo, meio e fim. Ele mostra lá que quando ele ganha os poderes, ele não é tão forte assim. Ele vai ficando muito mais forte com a idade, né? Dá a entender isso. E quando ele tá ficando velho, já lá com seus 50 e tantos anos, ele começa a diminuir o nível de poder deles, né? Tanto que no final da história, que ele tá voando lá com as filhas e o neto, ele diz, não, eu tô usando uma roupa térmica agora, porque é muito frio aqui em cima, né? E ele dá a entender que ele vai se aposentar, que ele não consegue mais. Ó, eu ainda faço um salvamento aqui e ali, mas não precisam tanto de mim hoje em dia. Tem outros meta-humanos pra ajudar e tal, né? Eu acho muito interessante isso, que é o Superman lidando com a velhice, né? O Superman lidando com o fato de que ele vai deixar de ser o Superman espontaneamente, né? Eu acho muito bacana. E sem precisar ter um grande fato, como essa história que o Dan comentou, né? Que a gente já comentou aqui do Alan Moore, é brilhante, é maravilhosa. Eu concordo. É isso, né? O Superman não pode matar, matou ele, ele mesmo deixa de ser o Superman. Mas não precisa isso na Identidade Secreta, né? Ele simplesmente é a vida, é o Superman lidando com a vida, lidando com a adolescência, lidando com o início da vida adulta, com a paixão pela esposa dele, com as filhas. Eu acho isso muito legal. Essa última edição, pra mim, que é ele mais velho, assim, olha, eu fiquei com o olho marejado vendo agora. Assim. Isso daí também, pra mim, que resume bem a história, que é toda a beleza da história, porque eu confesso que a primeira vez que eu li, eu não gostei dessa história. Eu já falei, eu não gosto do Kurt Busiek, que eu acho ele escritor muito qualquer nota, assim, as coisas que ele faz não me chama muita atenção, assim, no Morro de Amores, pelas coisas dele. Você tá ouvindo isso no fundo? Um anjo que perdeu as asas e caiu na terra morto. É um absurdo que você deu agora. Não, mas então... Deixa eu me retratar, então. É porque, por exemplo, uma das coisas que... Assim, eu passei a gostar dessa história mais ao passar do tempo, né? Pelas outras releituras que eu fiz. Inclusive essa agora foi a que eu mais gostei. Eu gostei de verdade, eu tive prazer em ler essa história. Eu li numa tacada só, assim, as quatro edições. Mas o que sempre me incomodou nessa história, e ainda me incomoda, são esses malditos recordatários. Puta que pariu, velho. Isso tem hora que enche o saco, porque... Você tá contando em primeira pessoa, pô. Sim, pô, mas é excessivo você demais, não entendeu, pô. Não, eu entendi, filho, mas é abusivo o negócio, cacete. É demais, porra. É toda hora, é quase Stan Lee, nos anos 60, né? Eu voei, ele voando. Eu pisquei o olho, ele piscando o olho. Pô, tem hora que cansa, é cansativo. É cansativo. Não é. Não é. Não, você não pode. Você não tem que falar nada que você é fãzinho. Não vem ao caso. Mas é um recurso. É porque assim, eu não gosto desse recurso. Eu nunca gostei desse recurso de narração em off, mesmo sendo ele contando. Eu entendo, mas só que podia ser muito mais enxuto, né? É o problema que eu tenho, por exemplo, com boa parte dos filmes nacionais. Tipo Tropa de Elite. Tropa de Elite é um filmaço. Mas aquela narração em off enche o saco, pô. Assim como porque eu vejo como uma muleta narrativa. É isso que me incomoda. Mas me incomoda no geral. Todas as histórias assim. Sempre me incomoda essa coisa excessiva, sabe? Muito, muito carregada toda hora, porra, aí tem hora que cansa também. É que isso é uma evolução dos quadrinhos até. Os recordatários ficaram com uma técnica narrativa muito proeminente nos quadrinhos dos anos 70, nos anos 80 ainda continuou um pouco com o Watchmen, tem muito recordatário, Cavaleiro das Trevas também, embora ele já use aquele recurso das televisões e tal. Aí nos anos 90 já foi se perdendo, hoje você quase não vê histórias contadas assim em recordatário, né? Então isso foi uma coisa que realmente... Recordatório, porra! Recordatório, Recordatário. A gente lê as coisas e não sabe falar, né? Recordatório. Tá, pronto. Muito bem, Vitor Azambuja. Você quase não vê hoje no gibi moderno, assim, uma história contada dessa forma. Mas esse gibi, ele tem uma carga literária muito mais próxima de um livro do que de um gibi, realmente, né? As ilustrações do Stuart Immonen, que são pintadas, inclusive é isso, é uma história ilustrada. E ele é o narrador em primeira pessoa, né? Não é aquele narrador onisciente do Stan Lee, que você mencionou. Eu não gosto desse narrador onisciente nos quadrinhos, aquele cara que diz tudo que tá acontecendo pra você. Eu gosto quando é o personagem, é a voz interna do personagem, isso eu gosto. A gente tava comentando do Sete Jagunços da Era de Ouro, que ele é todo assim, né, vários momentos, vários personagens contam a história do seu ponto de vista, e isso eu acho legal. O Watchmen também é assim, se não me engano. Esse narrador onisciente do Stan Lee eu não curto, porque realmente ele fica redundante numa história em quadrinhos. É, mas essa do Identidade Secreta, eu acho que tem tudo a ver, porque é uma história tão introspectiva, tão intimista, né? Tão do eu. Ela é toda do ponto de vista do Clark, né? Você não sabe por que a Lois se apaixonou por ele, você não sabe o que a Lois está pensando, você não sabe o que as filhas dele estão pensando, você não sabe o que aconteceu com os pais dele. É, você só sabe a história do ponto de vista dele. Por isso que eu digo, ela parece quase autobiográfica. É, se eu até tentei pesquisar um pouco mais da vida do Kurt Busiek aqui para ver se essa comparação faz sentido, mas acabei não... Fora essa questão dele ser escritor e tal, e fisicamente o Stuart Timonen desenhar o Clark parecido com ele, mais velho, não achei tanta correlação assim quanto eu gostaria, mas, puxa, você vê o Kurt Busiek vazando pela história, sabe? Você vê que essa é uma história do autor, sabe? Não, eu nem conheço tanto assim a vida dele e fica com essa impressão, sabe? Não é que eu percebi aqui nesse momento, mas passa muito bem essa impressão de que tem muita coisa ali, autobiográfica, sobretudo se você pensar no começo, né? Como ele é na escola, que era mais tímido, que gosta de escrever, né? Tem aquele refúgiozinho dele, da máquina de escrever do pai e tal. Assim, eu fiquei com essa impressão. Posso estar completamente errado, não tem nada a ver com o cara, mas enfim, dá muito essa impressão. E pra fechar, só falta nós elogiarmos a arte, né? Que não falamos ainda. Cara, eu acho o Stuart Timonen um artista muito foda, porque ele consegue mudar de estilo assim com uma facilidade impressionante. Você pega o traço dele nessa mini, é um traço pintado, é uma coisa mais clássica, é um traço muito bonito. Aí você pega ele, por exemplo, em Next Wave, que é dele também, né? Mas aí com a arte final de outro cara que sempre acompanha ele, que é o Von Grumbadger, Wade Von Grumbadger, se eu não me engano, o nome do arte finalista, que já é um desenho mais caricato, já é uma coisa muito mais estilizada, e ele não deixa a peteca cair em momento nenhum, independente do estilo que ele esteja utilizando naquela história, é bonito de qualquer jeito. O cara, pra mim, é um dos melhores, assim, que eu já vi. E não é tão badalado quanto outros, né? Ele não é tão ripado. Você não vê o nome dele associado a grandes obras, sendo o nome dele como um dos pilares ali. Um nome que chamaria atenção pra aquele gibi vender mais ou não. E o cara, ele é um artista muito foda. Hoje em dia ele fala mais de como o Brian Hitch tá ruim do que elogiar o cara, né? Que é o contrário, né? A gente fala mais daqueles caras que eram muito badalados alguns anos atrás, como eles estão ruins, estão desaprendendo a desenhar hoje, do que ficar elogiando o cara, né? Porque realmente ele aqui, cara, e todas as quatro partes da mini, né? Quando ela começa, ela abre com um quadro de um gibi emulando um gibi antigo, né? E ele faz assim, perfeito, cara. Eu acho, tinha a impressão que ele escaneou, não é possível que ele desenhou aquilo, porque é muito perfeito, é muito gibi antigo mesmo, né? Nas cores, no estilo do desenho, de como tá montado da página, né? E na quarta edição, né, ele já solta o braço mesmo, né? Ele emula ali a parte da DC Animated, né? Fica, cara, é sensacional como ele consegue fazer tudo isso. A colorização também é dele, que faz muita diferença, né? A colorização bem realista. Ele sabe usar os escuros a seu favor, né? Como o Clark, né? Ele se esconde, né? Pra repórter na primeira edição, naquela, do surgimento dele. Quando ele se esconde com o Malloy, ele faz assim um jeito que fica escuro, pra você não enxergar o rosto dele, mas não fica aquele borrão preto que ninguém vê nada, né? Uma coisa muito incrível, muito realista, né? Você que estivesse no escuro com a lâmpada atrás de você, fica daquele jeito exatamente, né? Então ele sabe usar isso e tem assim umas páginas duplas, que é uma coisa magnífica para ficar no mínimo, né? Fora as capas, né? Que são bem singelas, são bem simples, né? Uma capa com fundo branco, só com um desenho do Super-Homem mostrando bem o que ele é, mas é muito significativo, né? Elas são muito significativas. Cara, eu concordo. Eu acho que esse é um dos melhores trabalhos que eu me lembro dele, assim, tem umas splash pages e páginas duplas que dá vontade de você emoldurar e botar numa parede, tão bonitas que são. É, eu acho que é um desafio num gibi, como o Dão estava falando, que tem tanta carga de texto, você contar a história também pelas imagens, né? Não deixar tudo sob responsabilidade do texto, e eu acho que ele consegue. Tem momentos em que o Kurt Busiek fica quieto, não tem texto, e o Stuart Immonen conta toda a história. É quando ele tá fugindo do laboratório. Acho uma sequência muito foda que ele acorda e aí ele vai vendo as coisas que estão acontecendo e aí ele decide destruir o laboratório. Isso tudo tá no desenho. É, quando ele conta pra Lois também, né? Que ele decide que vai contar a maneira como ele conta pra ela. Eu acho muito foda, muito legal. É, expressões faciais, um sorriso no rosto de um personagem, o rosto de que ele faz quando tá preocupado, o rosto que ele faz quando tá feliz. Nossa, é um trabalho fenomenal, assim, sabe? Só pra complementar a informação, realmente tem semelhanças da vida desse Clark com o do Kurt Busiek. Ele mora em... Achei uma fonte aqui da vida pessoal dele. Ele mora na região da costa do Pacífico, lá dos Estados Unidos, como o Clark e a esposa vão morar, com a esposa e duas filhas. Como o Clark também tem duas filhas. É, e aliás, essa aqui. Do Pacífico ou do Atlântico? Do Pacífico. Porque o Maine é no Atlântico. Pacífico é Seattle. Do Pacífico da história. Não, então tá, porque tem várias vezes que ele sai no Pacífico, né? Que ele fala que ele sai no meio do Oceano Pacífico para o governo localizar ele, né? Não, beleza, só pra não ficar tão gratuito assim, comentário sobre se é autobiográfico ou não, né? Mas sobre as capas também, queria comentar, as capas são lindas, até por isso que eu não quero me desfazer da minissérie, as capas são muito bonitas, né? Tem uma sensibilidade, assim, do Stuart Immonen na hora de escolher a cena que ele vai retratar pra cada edição. Eu acho a capa essa da edição de luxo a mais fraquinha, que é o Clark felizão sorrindo com a camisa abrindo, né? É tão clichê uma capa com o Superman com a camisa abrindo. É que as outras são talvez um pouco spoilerentas, né? Porque elas mostram já o que vai acontecer na história. Mas a capa da segunda edição, dele com a esposa no colo, é, a terceira ele com os bebês e a quarta já as meninas voando lá ao fundo, são lindas, cara. É um gibi que a capa ajuda a contar a história, sabe? Não ajuda só a vender. Então é isso, senhores. Já elogiamos bastante essa minissérie que a Panini acabou de relançar no formato luxo. É graças a nós, né? Pois pra é. Para comprar a minissérie no formato luxo, você vai lá no site do Sete Jagunços, clica no link, né, que a gente tem para Amazon ou para qualquer outra loja online, e você compra aí a minissérie e ajuda o Sete Jagunços e o Pires de Bis a continuar aí fazendo essas pautas que fazem essas obras clássicas serem republicadas, né, por força do nosso interesse. Temos esse contrato aí com a Panini, né? Prova que a gente é mais forte que o nosso contrato vitalício sobre Tex, né? Nunca deixou de sair Tex da banca, né? Graças a Deus. É verdade. Tex sai até antes de existir a banca, né? Então... É. Eu já falei, né? Que a quarta impressão que Gutenberg fez quando inventou a imprensa era um gibi do Tex. Bom, então é isso, amigos. Até uma próxima. Tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.